¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! Y que dentro del capitalismo, los grandes problemas de nuestro pueblo ya no tienen solución. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. A coluna. Começa agora o seu podcast com análises políticas com Michele de Mello, diretamente de Caracas. Giovanni Simon, diretamente de São Petersburgo. Quem tem coragem de ser um dos 18 do forte entre a vida e entre a morte, do sul até o norte, atenção, a coluna e a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando uma nova emissão do nosso podcast A Coluna. Eu sou a Michele de Mello e, como sempre, converso com vocês aqui de Caracas, capital da Venezuela. E me acompanha meu fiel escudeiro lá de São Petersburgo, na Rússia, Giovanni Simon. Oi, Gil. Oi, gente. Saudades. No dia de hoje a gente vai falar de um assunto que vocês pediram, as eleições dos Estados Unidos, um assunto que já... Inclusive pelos memes aí nas redes sociais, tá todo mundo até cansando já de tanto discutir, de tanto comentar e principalmente de esperar esses resultados oficiais serem divulgados. No entanto, a gente vai analisar hoje não só esses resultados que a gente tem até agora, senão as movimentações políticas de ambos lados, dos democratas e dos republicanos, e também o que realmente pode representar uma vitória do Joe Biden se consolidada ou então uma reviravolta aí pelo lado do Donald Trump. Para você que já acompanha a gente, sabe também onde pode nos encontrar, em todas as plataformas, a gente já está disponível no Google Podcast, no iTunes, no Spotify, no Podcast Addict, no Castbox, no Deezer e, é claro, na nossa plataforma A Coluna. Lá você pode ver, bom, escutá-la, você pode escutar todo o nosso conteúdo, todos os últimos episódios que a gente fez, e ver também muito conteúdo aí de qualidade, análises políticas do polo comunista Luiz Carlos Prestes e de outros camaradas. Bom, mas vamos lá, já acabamos aqui com a nossa introdução, vamos direto ao tema. Quem será o novo presidente dos Estados Unidos? Até agora, tudo parece apontar que vai ser o Joe Biden, do Partido Democrata, já que ele finalizou o resultado com pouco mais de 77 milhões de votos, o que se representa em 290 delegados, contra o Donald Trump, do Partido Republicano, que tentava a reeleição e conseguiu 72 milhões de votos com 217 delegados. Agora todo mundo podia dizer, não, tá certo, o Joe Biden foi eleito, é isso aí, ele tem mais votos, tem mais delegado, é o Joe Biden. No entanto, o Donald Trump entrou com denúncias de fraude em vários estados decisivos para esse resultado e há dois dias, isso no dia 10 de novembro, o procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, que é um aliado histórico aí do Donald Trump, orientou o Ministério Público a aceitar essas denúncias de fraude, o que significa que esse processo realmente pode ser um pouco extenso e aí a gente vai ter que esperar pelos próximos meses para que se defina um resultado realmente oficial. Até o dia 14 de dezembro, os estados podem resolver esses possíveis problemas do seu processo eleitoral, a receber essas denúncias e analisar, investigar os casos e dar um veredito, e em seguida eles devem emitir o resultado oficial, enfim, declarar um ganhador naquele estado para o colégio eleitoral do seu estado. Depois, o Congresso Nacional dos Estados Unidos, a Câmara de Representantes e o Senado têm até o dia 6 de janeiro para então declarar o resultado definitivo. A posse, no caso, seria até o dia 20 de janeiro de 2021. E, no meio disso tudo, o Trump ainda pode entrar também com pedido de impugnação dessas eleições, enfim, de impugnação do resultado dessas eleições na Corte Suprema de Justiça dos Estados Unidos, e logo mais a gente vai avaliar o que isso representaria. Mas vamos de novo aí ver alguns dados básicos desse processo. Essa campanha foi considerada a mais cara da história dos Estados Unidos, cerca de 90 bilhões de dólares foram gastos nesse processo eleitoral, que, no entanto, durou o mesmo período dos outros anos, apesar da pandemia. Agora, a situação de pandemia o que fez é que a maior parte dos eleitores estadunidenses votassem pelo correio, pelos correios, né? Enviaram seu voto aí pelos correios. Dois terços do eleitorado, equivalente a aproximadamente 100 milhões de pessoas, votou pelos Correios, apesar de toda a campanha feita pelo presidente Donald Trump, dizendo que voto por Correio facilitaria alguma suposta fraude, apesar disso já ser uma modalidade, digamos, tradicional em muitos estados do país. Durante todo o processo foram protocoladas 365 ações judiciais envolvendo detalhes dessa eleição em diferentes lugares do país, e ambos partidos, inclusive, colocaram uma equipe de juristas para acompanhar todo o processo. Então, existe todo um clima de tensão que a gente já sabia que vinha sendo criado desde antes das eleições, justamente pela possibilidade de que o resultado ia ser tão apertado como realmente foi, né? E pela possibilidade, é claro, aí do Partido Democrata, nesse caso, desbancar o Partido Republicano e o Donald Trump. Esse clima de tensão também se viveu no dia da votação, teve uma série de protestos republicanos tentando impedir que permanecesse, que conseguisse a votação, a contagem dos votos, no caso. Houve uma série de protestos republicanos que tentavam impedir que os votos fossem contados, que avançasse essa contagem dos votos, que nos Estados Unidos, né, por papelzinho. Por outro lado, teve uma série de manifestações populares também exigindo que se respeitasse o processo. Por conta disso, algo inédito, que vários centros importantes de comércio, centros importantes econômicos nos Estados Unidos, como por exemplo o bairro de Manhattan, em Nova York, fecharam nesse dia das eleições com medo de que houvesse algum protesto, algum tipo de protesto violento, enfim, né? Com medo de que a propriedade, no caso, fosse atacada. Uma coisa que, se a gente for colocar em perspectiva, se acontecesse em qualquer outro país do nosso continente, já seria apontado certamente pelos Estados Unidos, pelo governo Trump, ou por qualquer outro tipo de governo democrata, e pelos organismos internacionais que são tutelados pelos Estados Unidos, como um ambiente pouco democrático, né? Como um ambiente, pelo menos, que não oferece as condições de segurança para que o eleitor vá votar, isso sem contar, é claro, a situação de crise sanitária, já que os Estados Unidos é o país mais afetado pela pandemia. No entanto, nos Estados Unidos, tudo isso passou como uma notícia a mais. Mas vamos lá, Gil. O que muda nesse cenário se ganha o Joe Biden? A gente tem visto nesses últimos dias nas redes sociais muita gente celebrando a vitória do Joe Biden ou, enfim, celebrando a derrota do Donald Trump. O que muda, Gil? Bom, vamos tentar contribuir um pouco com esse debate, né? Eu acho que a primeira coisa, para uma análise marxista, a gente celebrar a vitória do Joe Biden parece um equívoco, né? E também não é esse o ponto central da questão. Que daí, do outro lado, também teve um monte de gente que estava atacando quem achou, né, algo bom o Donald Trump ter sido derrotado e o Joe Biden tá com a perspectiva de ser eleito. Do ponto de vista marxista, a gente tem que analisar a questão a partir da luta de classes. E aí tem vários focos que a gente pode dar para isso. Pode dar o foco interno, ou seja, as relações com o protesto negro, as relações com a luta dos trabalhadores, enfim, as tensões internas que passam nos Estados Unidos hoje, com uma grande quantidade de desempregados, com uma grande quantidade de pessoas que perdeu o seu seguro de saúde, que está realmente passando pobreza, né? Está numa situação de pobreza. E a gente pode também olhar do ponto de vista internacional. E aí pode variar muito, né? Como os Estados Unidos é um país que projeta a sua política internacional de um ponto de vista imperialista e alcança basicamente todos os cantos do planeta, para cada país pode variar, né, o resultado da eleição. Então, para a Rússia pode ser, existe essa ideia, né, de que o Donald Trump era uma pedida melhor porque ele enfraquece a OTAN, etc. Para outros países já, talvez para a América Latina, o Donald Trump com certeza não é uma melhor alternativa. E o fato é que a gente tem que analisar as questões na totalidade e ver o significado delas para a luta de classes e aquilo que pode favorecer a luta dos explorados oprimidos, a luta dos povos pela sua autodeterminação, etc. E o fato é que o Biden é um candidato que representa os interesses mais orgânicos do capital transnacional, dos interesses de Wall Street, e que vai agir, né? As pessoas utilizam o termo neoliberal, mas ele vai, com certeza, agir no sentido diverso do Trump, em algum grau, revendo, né, algumas políticas econômicas, etc., E existe um nuance nisso que precisa ser analisado, precisa ser considerado em qualquer análise de conjuntura. Senão a gente fica dizendo que é tudo a mesma coisa e tal, fica num simplismo, né? Não vai ver aonde que pode existir divergências entre as classes dominantes que podem ser exploradas, né, pelo proletariado, pelos povos oprimidos. Então, isso é uma coisa importante de a gente observar, né? Porque o Trump tinha já essa postura um pouco mais protecionista, atacando a China. Me parece, né, que os candidatos democratas, né, a tradição democrática, estava muito mais numa visão de fazer um discurso meio de soft power, ao mesmo tempo que faz uma guerra híbrida para manter os interesses estadunidenses intactos em todos os lugares do mundo. Prevê um aumento do orçamento da USAID, né, essa agência que, inclusive, contribuiu com a ditadura militar no Brasil, largamente, né, especialmente na educação. Segundo algumas declarações, né, de assessores do Biden, né, ele vai retomar essa política de anticorrupção para a América Latina, reativando esse lawfare. Então a gente pode esperar, né, por exemplo, que haja uma melhora nas relações dos Estados Unidos com uma certa fração da burguesia e das classes dominantes no Brasil, principalmente Lava Jato, Moro, o Judiciário, né, que tem toda a sua direita incrustada lá, a Globo, a Folha e outros monopólios de imprensa. E no caso da Venezuela, por exemplo, ele afirmou que essas sanções, né, aplicadas pelo Trump, elas foram aplicadas de forma equivocada. Não condenou as sanções, ele só falou que elas, né, foram aplicadas de forma equivocada. Pode ser que ele abandone, né, a narrativa do Guaidó e o apoio ao Guaidó, tentando trazer mais a oposição para perto do Leopoldo López e do Henrique Capriles, que eram os opositores mais conhecidos antes, né, que tinham mais respaldo internacional, respaldo interno também, e respaldo dos Estados Unidos, em algum grau mudou, né, de um tempo para cá. E a gente tem essas faces um pouco diferentes, né? Agora, é sempre importante lembrar que, embora a gente observe essas nuances de políticas internas e externas, existe também o fenômeno imperialismo, que é um fenômeno extragovernamental, né? Não é eleger um governo que vai simplesmente acabar com o imperialismo. Isso a gente já falou em vários episódios do nosso podcast, que o imperialismo é um fenômeno econômico, é um fenômeno político, que está muito além só de uma eleição. Tá ligado com a exportação de capital, tá ligado com a violência predatória, né, dos monopólios, o controle dos monopólios o controle do Estado pelos monopólios, né, uma coisa que vira o Estado dos monopólios. Então isso é uma característica visível nos Estados Unidos, diferente do governo que é eleito. Então realmente é uma situação complicada. E aí a gente tem, falando um pouco, talvez, da situação interna, né? A gente tem um momento que pode abrir a oportunidade de ter uma divisão entre duas frações do imperialismo, que pode se tornar explosivo em algum grau do ponto de vista interno, né? A gente não sabe no que vai dar todas essas loucuras do Trump aí de não reconhecer resultado. Vamos ver ainda as coisas como elas vão se desenrolar internamente, se ele vai encontrar respaldo para fazer alguma coisa mais ousada, né? Porque o sistema, né, político lá é muito baseado na coisa da tradição, então se o cara desrespeita a tradição, ele pode virar pode ficar muito isolado. E aí a gente tem, por outro lado, essa situação para o mundo, né? Essa situação para o mundo, que se existe uma tensão interna nos Estados Unidos, pode ser que em alguns contextos se abra oportunidade para se fazerem lutas que sejam vitoriosas a nível local com certa divisão do imperialismo. Por exemplo, acho que talvez um dos pontos mais importantes seja o Brasil, né? Uma vitória do Trump significaria um fortalecimento do Bolsonaro. E uma derrota significa o oposto também. Então isso abre uma situação interna nova que precisa ser analisado do ponto de vista da luta de classes. Embora isso não signifique que a gente tenha torcido para o Biden para ganhar do Bolsonaro. Não se trata disso, né? Foi feito um processo político geral que precisa ser agora, é um fato dado, e esse fato dado precisa ser analisado. Mas tem mais alguns elementos também, né, para a gente colocar sobre o que pode acontecer com a vitória, né, do Biden, né? Por exemplo, no caso do Oriente Médio, né, Emil? O que tu pode trazer para a gente aí o que poderia ser diferente para o Oriente Médio entre um governo do Biden e um governo do Trump. Mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre niño para construir una sociedad mejor. Patria o muerte. Y deja que el sol aparezca sobre América, sobre América do Sul. É, novamente, acho que as diferenças são muito tênues, né? Provavelmente, uma das maiores expectativas, pelo menos, que estão dadas aí com a possível vitória do Biden é justamente que ele retome os diálogos relacionados às negociações, relacionadas à retomada do acordo nuclear com o Irã. No entanto, isso ainda é uma especulação muito inicial, né? Considerando que esse acordo foi assinado em 2015 e foi, digamos que, o último legado da gestão Obama-Biden. A probabilidade não é que necessariamente o acordo seja retomado, mas que sim uma outra estratégia de como bloquear, combater o Irã seja adotada nesse caso, né? Que não seria necessariamente, que não passaria necessariamente por essas tensões nucleares. Isso até porque, vale lembrar, né, que a última cartada aí da gestão Trump foi o assassinato do general Qassem Soleimani, general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que não funcionou, né? Aquilo foi uma clara provocação para ver se o Irã desatava, então, um conflito com os Estados Unidos e realmente não funcionou, porque, na verdade, o Irã, ao invés de atacar diretamente os Estados Unidos, atacou bases militares importantes dos Estados Unidos no Iraque com uma tecnologia que surpreendeu os próprios gringos, né? Os próprios estadunidenses, porque não puderam responder a esse ataque, né? Os mísseis de médio alcance do Irã foram disparados do Irã e chegaram em bases militares dos Estados Unidos no Iraque. Além disso, a expectativa é de que o Joe Biden diminua o financiamento da guerra contra o Iêmen, que não tem uma resolução conclusiva, além do fato de que os Estados Unidos conseguiram tomar boa parte do território do Iêmen e destruir tudo que existia de institucionalidade no país, né, criando uma das maiores crises humanitárias da história do mundo, inclusive reconhecido aí pela ONU. Não são meios de comunicação de esquerda que estão dizendo isso, senão os próprios organismos internacionais, que são bastante condescendentes com a ação dos Estados Unidos, até por depender e muito do financiamento que vem dos Estados Unidos. E provavelmente o Biden o que vai fazer é colocar, digamos, freios nessa relação cada vez mais próxima da Turquia com a Rússia e com a Venezuela, já que, lembremos, a Turquia é um aliado histórico dos Estados Unidos no Oriente Médio e é um membro da OTAN. Para a gente pensar nisso, de onde é que a gente tira essas análises, né? Justamente vendo as possibilidades aí de conformação do gabinete do Biden. Como secretária de defesa, ele pode indicar a Michelle Flournoy, a Tammy Duckworth, ou então a Susan Rice. Já como secretário de Estado ou embaixador da ONU, pode ser o Chris Coons ou Chris Murphy, ou então a Samantha Power ou ainda a Susan Rice. Essas são algumas das possibilidades, mas ainda tem muita água para rolar, como a gente já viu aí no início do nosso episódio. Mas o que eu queria também reiterar é que justamente é isso, né, Gil? Por mais que existam algumas diferenças na forma de atuar de um bando ou de outro, a essência, como a gente vem comentando, é a mesma, né? E é isso, não haverá um retrocesso do desenvolvimento das forças produtivas dentro do império. O que pode haver é um estancamento dessa possibilidade de conseguir se manter como um grande hegemon no mundo, em todos os aspectos de desenvolvimento das forças produtivas e também no aspecto militar e econômico. Agora, as necessidades do imperialismo, principalmente numa situação de crise estrutural, tendem a aumentar cada vez mais. Então, a voracidade da ação do império tende a ser cada vez maior, justamente nessa busca por conseguir superar essa crise enquanto caminha esse sistema senil, caminha para a barbárie. Então, essas diferenças entre esses dois blocos internos, né, que tu comentas, talvez esse setor com um discurso mais claramente, amplamente, abertamente conservador e fascista, como esse setor mais conservador dentro do Partido Republicano, versus um discurso supostamente mais liberal, né, e que aposta supostamente nos direitos humanos, mas que na verdade tem uma clara postura fascista na maneira de se relacionar, no seu aspecto da sua política exterior, que é o Partido Democrata. Na verdade, o que a gente consegue ver dessas diferenças entre esses dois grandes blocos, eu acho que são justamente sobre quais são as alternativas para dar resposta para essa crise. Agora, existe uma série de aspectos que unificam o pensamento imperial norte-americano e estadunidense. Entre eles, é algo que a gente também já vem comentando em outros episódios aqui, é a própria doutrina do Destino Manifesto. E essa doutrina do Destino Manifesto é expressa não só pelo Partido Republicano, tanto no discurso como nas suas ações, mas também pelo Partido Democrata. Então é uma profunda crença realmente de que os Estados Unidos é o melhor país do mundo, é o melhor, que realmente entende que todo o continente americano faz parte do seu território e que, portanto, tem todo o direito de atuar de acordo aos seus interesses unicamente, independente de se isso representa passar por cima de qualquer soberania de um Estado-nação ou de outro, né? Então, o que a gente está vendo é justamente esse aumento desse desespero por saber como conseguir sair desse momento de crise, de uma clara crise, de uma clara posta em perspectiva dessa possibilidade de ser esse grande império hegemônico no mundo, né? Isso está claramente hoje através da Rússia, através da China, através dos países não alinhados, está sendo colocada em xeque. E é justamente isso que está sendo debatido nesse momento. Se a saída para continuar renovando a vitalidade dos Estados Unidos como um grande império desse período, como uma potência, como uma superpotência desse período, se essa saída vai ser novamente apostando no capital financeiro, se novamente vai ser apostando na possibilidade de especulação e de, com isso, enganando, digamos, essa situação de crise, ou se essa saída vai ser através de maior exploração em outros países para conseguir tentar, de alguma maneira, reativar setores da indústria nacional. Agora, a necessidade de criar novos conflitos, a necessidade de manter ativos conflitos atuais e a necessidade de manter o seu controle em determinados territórios que oferecem força de trabalho, que oferecem recursos naturais fundamentais, isso vai se manter e isso vai estar expresso no desejo de guerra expresso em ambos partidos, tanto republicanos como democratas. Bom, e não perca então o nosso segundo bloco, a gente vai dar uma pausa agora, e no nosso segundo bloco a gente vai tentar abordar mais, né, quais serão as perspectivas de um governo Trump para continuar fazendo esse contraste, né, entre essas duas facções do imperialismo. A gente já volta. E já voltamos com mais um episódio do nosso podcast A Coluna, hoje tratando sobre a famigerada eleição dos Estados Unidos, né, uma das mais polêmicas das últimas décadas. E no último bloco a gente tratou mais sobre tentar analisar qual que seria a perspectiva de um governo Biden, tanto para o cenário interno quanto para o cenário internacional, e qual que é o foco que a gente precisa dar numa situação grave como essa, e qual que é o foco que uma análise marxista precisa dar ao analisar esse problema. E a primeira coisa que eu acho que é importante a gente observar, né, do governo Trump é a sua faceta, né, de apresentar, né, tudo aquilo que os democratas escondiam internamente e manifestavam de forma mais clara, né, na sua política externa, no exterior, na forma como lidam com os povos que são dominados por esse país, como um fascismo externo, né, o que se faz, né, pelos Estados Unidos através da sua política externa no mundo inteiro é de fato uma postura fascista. O Trump, o que ele fez foi mais, em algum grau, criar uma espécie de um fascismo internalizado que já existia, mas que foi fortalecido nesse governo. Então, um discurso muito agressivo, né, um xenofóbico, racista, sexista, enfim, várias facetas do que é esse discurso do Trump. E apesar disso, ele não iniciou novas guerras, né, comparado com o que foram feitos nos governos democratas, né, que, né, hipocritamente foram vencedores de prêmio Nobel, como no caso do Obama, e que arrasaram, né, outros países, como no caso da Líbia, fizeram um assassinato bárbaro, né, do Gaddafi, enfim, vários, né, a gente poderia comentar muitos casos em que a atuação do Partido Democrata, quando estava à frente do governo, foi extremamente agressiva, extremamente fascista, extremamente brutal. E o Trump, por um lado, ele não fez isso, no sentido de criar novas guerras, mas ele chegou perto, pelo menos no caso da Venezuela, estava pronto para invadir, isso não pode ser esquecido, né? E cometeu outras ações de desrespeito à soberania nacional de outros países, né, e de agressividade, como no caso do Irã, né, com o assassinato do Soleimani, tenta acelerar essa corrida nuclear, né, por exemplo, se retirando de tratados nucleares, etc. Ele criou uma divisão interna na OTAN, isso que é a questão fundamental, acho, né, que é importante, porque em algum grau as guerras continuaram, né, não foram recuadas. O que aconteceu foi, em essência, né, a mudança de modo de como essas guerras foram construídas, né? Então, eu acho que essa é uma observação importante para a gente observar, que faz a diferença no cenário internacional, tanto que alguns líderes também que têm posturas distintas, né, na sua relação com o Trump ou na sua relação com os democratas. Mas o fato é que existe uma postura reacionária com o fortalecimento de governos de extrema-direita no mundo inteiro, a partir do Trump, a partir do Steve Bannon, né, a sua internacional fascista sendo construída, com vitórias em vários países e tal. Então eles foram agidos por esses meios também, que são meios que são tão agressivos e fascistas quanto. Inclusive, né, Gil, tem pessoas que, alguns analistas, enfim, alguns centros de estudo, até tentam sugerir a categoria aí Trumperialismo, quando na verdade o que a gente vê aí é a face mais nua e crua do imperialismo, né? O Trump, ele primeiro se vendeu aí como um antipolítico, como um empresário de sucesso, que justamente iria recuperar os Estados Unidos de uma situação de crise que os democratas haviam levado o país para essa situação de crise. E ele faz isso justamente retomando esse discurso através do Steve Bannon, através do setor mais ranço e abertamente fascista dentro da política dos Estados Unidos. Então ele resgata toda a herança desses falcões do Partido Republicano, o discurso antidrogas do Nixon nos anos 70, o discurso contra o terrorismo do Bush nos anos 2000, então vem inaugurar essa narrativa do combate ao narcoterrorismo, né? Ele mescla essas duas narrativas para justificar uma nova etapa desse fascismo internacional, né, que a gente comenta, né, dessa atuação claramente imperialista e fascista desde a perspectiva da sua política externa. Então, através desse suposto combate ao narcoterrorismo é que se baseia toda a justificativa das ações militares que o Trump tem implementado durante o seu período de governo, tanto no Oriente Médio, né, afirmando que grupos de resistência, as organizações de resistência do povo do Meio Oriente, de distintos países, como por exemplo o Hezbollah no Líbano, como por exemplo o Fatah na Palestina, enfim, caracteriza todas essas organizações de terroristas e que ainda por cima utilizam o narcotráfico para se financiar, quando a gente sabe, e a história já nos comprovou isso mais de uma vez, que é justamente o contrário, né? O narcotráfico é uma das maiores transnacionais do mundo, e se tem algum setor político que realmente se financia com o narcotráfico são justamente esses grandes falcões do império, são esses grandes setores e agentes econômicos do império. Então, se por um lado Trump restaura, né, todo esse discurso para conseguir manter essa postura de império capaz de destruir qualquer nação ou qualquer possível inimigo, Os democratas se apresentam como esse setor moderno, né, que são vinculados ao mercado financeiro e que trazem essas novas tecnologias que, se por um lado não vão ser usadas para trazer mais paz ao mundo, né, sim, vão continuar promovendo guerras, mas supostamente serão guerras mais eficientes, ou no próprio narrativo com a Venezuela, né, isso. O problema não é condenar as sanções, senão dizer que as sanções não foram aplicadas corretamente, né, não foram suficientemente eficientes no seu objetivo. Então, novamente, os democratas se vendem como uma versão melhorada dessa classe dominante dos Estados Unidos, sugerindo justamente isso, né, que eles podem trazer melhores resultados e não necessariamente uma mudança de rumo. Agora, justamente porque o Trump não iniciou novas guerras tradicionais, que tem aí todo um certo burburinho, inclusive algumas declarações públicas de altos generais do Pentágono, das Forças Armadas dos Estados Unidos, que se inclinavam para a candidatura do Biden, né, Gil, para uma candidatura democrata. Para fundar um partido revolucionário aqui em nosso país, um partido comunista verdadeiro, armado com a teoria do proletariado, é necessário partir de um núcleo marxista, firme, conhecedor da ciência, para poder realmente formar esse partido. Essa é a minha tese e é por isso que eu estou lutando. Isso, né? Ao que tudo indica, né? O Pentágono, o núcleo duro ali, esperava uma vitória democrata. E isso, né, pode ser por várias razões, né? O Trump, por exemplo, retirou tropas da Síria, né? Deixou, causou uma polêmica, né? Abandonou os curdos lá, né? Não atendeu, né, a crise do coronavírus em bases militares nucleares, inclusive porta-aviões, mas ele aumentou o orçamento, né? Então a questão do Pentágono ali tá, também tem um papel importante, embora não seja tão decisiva assim. Cara, não é que o Trump seja melhor do que o Biden, ou pior do que o Biden, porque iniciou ou não iniciou guerras, né? Mas a gente também precisa entender essa postura do Pentágono e de todo esse complexo industrial militar e o aparato coercitivo dos Estados Unidos como outro importante nicho de poder dentro do país. Assim como, obviamente, os presidentes através do executivo, né, têm amplo poder dentro desse império que são os Estados Unidos, é obviamente que todo esse aparato coercitivo também não é que tem vida própria, mas não é somente subordinado ao presidente como, digamos, prevê a Constituição. Mas também existe uma disputa interna importante, uma disputa política e econômica interna dentro desse aparato coercitivo, e eles exercem um poder que é evidente dentro da sociedade estadunidense, considerando que é a sociedade mais militarizada, tanto internamente, mas também é o maior império hoje ainda militar, no aspecto tecnológico, em quantidade de exército, de homens no mundo, né? Então, digamos que a gente pode conseguir analisar aí, ao longo da história, que cada um desses nichos dentro desse complexo industrial militar, e aí a gente tem a CIA, a DEA, o próprio Departamento de Estado, o Exército, o FBI, eles têm determinados setores ou guerras ou conflitos armados que são quase que os seus nichos de mercado, digamos, né? Os lugares onde eles conseguem fazer o maior lobby ou conseguem ter maior dinheiro de lobby, ou onde eles já estão dominando, por exemplo, rotas de narcotráfico, estão dominando rotas de qualquer tipo de atividade ilegal que também financiam esses setores que são totalmente vinculados, é isso, é um complexo industrial militar, são setores também vinculados com um nicho importante da economia, das indústrias, de empresários estadunidenses, ou seja, né, de importantes setores imperialistas. Bom, mas é isso, a gente ainda não sabe qual que vai ser a decisão do Trump, qual que vai ser a decisão, se ele realmente vai conseguir entrar com recurso na Suprema Corte, se esse recurso pode ou não ser aprovado. A princípio, o Trump tem alguma vantagem na Suprema Corte, porque existem mais magistrados que são próximos ao Partido Republicano, mas ainda não dá para a gente dizer que se... Que duas coisas, né? Primeiro, que ele realmente vai entrar com recurso na Suprema Corte, e segundo, que ele vai ganhar. Isso aí o tempo só é que vai nos dizer. Antes disso, ainda precisa a gente esperar aí por um movimento do Congresso, que até agora ainda está muito indefinido, né, Gil? Mas a princípio, novamente, os democratas devem ganhar a Câmara de Representantes, enquanto os republicanos vêm aí vencendo as cadeiras no Senado. O que a gente poderia esperar aí do Congresso dos Estados Unidos, ainda que vão ter algumas mudanças de nomes, mas que no grosso do resultado acho que vai ser o mesmo. O que a gente pode esperar do Congresso também, Gil? Bom, e uma coisa que vale a pena comentar, eu acho, sobre o Congresso é também, né, um avanço aí daquele setor de dentro do Partido Democrata, que considerado de progressistas, né, que tem aí como seu principal expoente, que foi o candidato a ser o nominee, né, democrata, Bernie Sanders, como uma das principais lideranças. Embora não seja um grupo muito homogêneo, existe, né, um certo campo, digamos assim, dos democratas socialistas ou democratas progressistas, dependendo de algum, como eles se identificam, que teve, né, vários desses candidatos reeleitos e novos, né, candidatos eleitos também. Então isso é uma coisa também interessante, né, no momento de polarização, e também uma coisa interessante, né, de que o movimento, né, que ocorreu depois da morte do George Floyd, né, um grande protesto, né, grandes manifestações, ele não desencadeou uma reação muito forte da direita. Não houve um refluxo muito significativo por parte do movimento de esquerda quando existe uma certa radicalização do movimento, que foi o que aconteceu em alguns lugares. Então isso é um fato importante para a gente observar na conjuntura dos Estados Unidos. E outra coisa também, Gil, é que é justamente, se a gente analisar algumas aí das propostas que estão presentes, ou que são mais evidentes na maioria dos candidatos ao Congresso dos Estados Unidos, a gente vê que a política vai ser a mesma, né? Que passar pelo legislativo vai ser a mesma, que está justamente aí a possibilidade de solicitar mais fundos para acordos comerciais diretos com países da América, da África e da Ásia, e na América inclui inclusive o próprio Brasil, né? Antes já estava previsto, Bolsonaro estava tentando fazer acordos de livre comércio com os Estados Unidos, típicos de que desses acordos que os Estados Unidos saem ganhando e o outro país é só espoliado dos seus bens. Também mais fundos para a DEA, justamente nessa lógica aí do narcoterrorismo, né? Utilizando a DEA como essa agência deles, como esse departamento que eles têm para dizer que estão combatendo o narcoterrorismo em determinado país, mas na verdade o que está por detrás aí é uma grande operação de criar mercados para esse complexo industrial militar dos Estados Unidos e controlar rotas de narcotráfico, né? Inclusive, isso é algo documentado aí na história. Além disso, no caso da Venezuela, como tu já tinhas comentado, pode ser que abandonem a narrativa, digamos, Guaidó, que o Guaidó fique mais escanteado dentro do país, justamente pela ineficiência, né, do que foi todo esse período aí com o Guaidó na cabeça. No entanto, já está mais do que evidente que o tema Venezuela é totalmente consensual entre democratas e republicanos, inclusive dentro desse setor supostamente progressista dentro do Partido Democrata, né? Como a Ocasio-Cortez, por exemplo, é uma dessas expoentes que diz que na Venezuela existe um governo autoritário, um governo ditador, enfim, né? Então, a probabilidade, justamente como os democratas caminham sempre para esse discurso humanitário para disfarçar os conflitos armados que eles estão lançando na região ou as suas ações ingerencistas, pode ser que eles ativem esse mecanismo responsabilidade para proteger, que é um mecanismo previsto pela Organização das Nações Unidas, que tem três pilares, mas que o que vai ser utilizado contra a Venezuela é justamente a prerrogativa que a comunidade internacional teria de intervir num país para ajudar uma população que supostamente estaria sendo desassistida pelo seu Estado. Pode ser que esse seja o caminho que a oposição guiada pelos Estados Unidos, e aí com os Estados Unidos com o governo democrata, tanto no Congresso, né, na Câmara de Representantes, como no Executivo, caminhe. Pode ser que caminhe para isso. De dizer que realmente existe uma crise humanitária generalizada na Venezuela, que o Estado não garante qualquer tipo de serviços básicos, como acesso à água, à luz, etc. e combustível, e que por isso deveria, né, ser realizada uma intervenção. O que é uma coisa completamente absurda e também contraditória com a própria situação em que os Estados Unidos vivem, né? Como a gente comentou já no início do bloco. Os Estados Unidos é o país que mais sofre com a pandemia, né, Gil? Com mais de 10 milhões de pessoas infectadas, mais de 247 mil falecidos e um desemprego abrumador. Veja a antiguidade, as coisas estão assim, assim. Os homens não são iguais, não são, não são iguais. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou, agora parece que piorou. Daí toda essa história, daí a história surgiu. Escravo da Babilônia, trabalhador do Brasil. Isso, né, e muitos empregos também são informais, pagamentos diários, como a coisa que a gente vê hoje dos entregadores. E no início da pandemia, né, o desemprego era de dois dígitos, né, ou seja, ele bateu recordes históricos, mais de 14%. E com essa reabertura, né, promovida pelo Trump, ou seja, essa flexibilização da quarentena e das medidas de restrição e de distanciamento social, muitos empregos e serviços foram retomados, né? Mas é claro que isso resulta em uma grande quantidade de mortos e infectados. Se mantém hoje uma média semanal de 800 mil pedidos de seguro-desemprego em nível nacional. Então, a situação realmente é bastante grave nos Estados Unidos. Sempre tem, né, aquela situação da bolha do mercado financeiro, né, com vários, né, pontos de gargalos aí, né, de valorização de capital, no caso das dívidas estudantis ou a questão imobiliária, e que pode gerar, né, dentro dessa pandemia, algo que agrava isso, né, essa grande impressão papel moeda, pode gerar uma queda grande, né, do valor do dólar e também abrupta, especialmente no momento, né, em que, né, se produz, né, dinheiro sem um respaldo na economia real, né, em que a China, a Rússia e Cuba estão, né, lançando vacinas, né, protótipos de vacinas antes dos Estados Unidos. Isso tudo tem afetado significativamente, né, a situação interna, né, e a capacidade do império de manter a sua hegemonia do ponto de vista global, porque, né, a valorização do capital, ela é uma necessidade que se opera por várias maneiras, né, e uma das grandes saídas encontradas foi o complexo industrial militar, né, que é a produção de mercadorias que não necessariamente precisam ser, às vezes, nem consumidas, né, para tu valorizar, né, certos setores da produção, certos setores do capital, e isso resulta, né, um deslocamento, né, dessas tensões que antes estavam sendo contidas pelo complexo industrial e agora vão sofrer, né, limites diante da situação internacional. E aí acho que é importante a gente, e aí acho que esse é o meu último comentário, né? É importante a gente analisar a situação dos Estados Unidos, colocando dentro de um contexto da crise estrutural do capital, né? Que é uma dificuldade, né, de manter as taxas de lucro, de ter uma relação conflituosa com um país como a China, né? Isso provavelmente, né, não vai ter uma mudança muito brusca, né, porque em algum grau, se é algo que se concorda entre os Estados Unidos, dentre as frações, né, do imperialismo democrata ou republicano, é a inimizade com a China, né, o inimigo da China. Talvez o Trump tenha uma retórica um pouco mais agressiva, mas os democratas também são bastante inimigos, né, do Partido Comunista Chinês. Tem, né, a sua diferença econômica, né, porque os democratas foram os governantes na época que muito capital dos Estados Unidos migrou para a China, né, para se utilizar, né, das instalações de lá, se utilizar da força de trabalho, etc. Enquanto que Trump fez uma luta contra isso, né, no sentido da inovação tecnológica, no sentido de voltar capital para dentro dos Estados Unidos e recuperar empregos e tal. Tem esse nuance, mas que, em essência, o capital precisa da força de trabalho chinesa e precisa, né, daquilo que a China oferece, né, como uma espécie de elemento atraente para o capital, ainda que esteja expropriado politicamente de qualquer grande interferência no, na linha do governo do Partido Comunista Chinês. Mas, enfim, essa é uma situação que eu acho que talvez, para tentar pelo menos sumarizar o meu pensamento, é que há diferenças, há nuances, e esses nuances são importantes de ser analisados com um único objetivo, não de torcer para um ou torcer para B, mas de serem explorados pelas forças de esquerda para conseguirem fazer esse combate. Então, por exemplo, agora é o momento do setor progressista dentro do Partido Democrata, ou os setores que são revolucionários e que fizeram campanha para o Biden contra o Trump, de acertar suas contas com o Biden, de fazer oposição ao Biden, de fazer, né, a luta contra a pressão, né, contra as suas políticas, que com certeza serão também nefastas para a classe trabalhadora dos Estados Unidos, para os povos oprimidos do mundo, né? Para os negros, para os indígenas, enfim, vários setores aí que compõem o povo estadunidense. Sem dúvida, né? Eu acho que o que a gente consegue perceber e o que é importante analisar desse processo é que a gente vê aí setores mais poderosos da classe dominante mundial se matando entre si, buscando encontrar algum tipo de solução para uma crise que é inevitável. No entanto, se a gente analisa a história com uma perspectiva marxista, a gente também sabe que nenhum império cai por conta própria ou vai cair sozinho. Ele precisa ser empurrado, né? Precisa ser superado, já seja pelo desenvolvimento das forças produtivas dentro de uma mesma lógica ou de uma lógica revolucionária. Quando a gente consegue ver que nessa fase superior do capitalismo ele caminha cada vez mais para a barbárie, a única possibilidade de superá-lo é justamente a partir de uma lógica revolucionária. Superá-lo tanto no desenvolvimento das forças produtivas quanto nas condições, inclusive, de existência da humanidade, né? Que eu acho que é isso que a gente está caminhando quando a gente fala em barbárie, quando a gente já atingiu o aspecto nuclear das disputas imperialistas e militares. A gente justamente está discutindo isso é que está em jogo, né? O futuro, nosso futuro como humanidade. Então, eu acho que é interessante a gente conseguir analisar e observar precisamente isso, né? Como que esse império agoniza, mas como que nós, como militantes comunistas, militantes de esquerda, podemos buscar tirar proveito dessa situação de crise para avançar num horizonte revolucionário tanto no nosso país e como, justamente como tu acabas de comentar, né, Gil? A esquerda nos Estados Unidos, os setores revolucionários dos Estados Unidos também podem aproveitar esse momento para buscar construir mais unidade, para buscar construir uma plataforma consistente e para gerar uma capacidade não só de mobilização, como foi o movimento do Black Lives Matter, mas também de conseguir direcionar essas políticas que estão sendo levantadas, né, as necessidades das políticas que estão sendo levantadas e o horizonte que deve ser repudiado, né, que deve ser rechaçado. Então é isso, ainda tem muita coisa para acontecer, acredito que essas próximas semanas vão ser bastante decisivas e aí a gente talvez faça um novo episódio analisando quando existe um resultado eleitoral, mas de imediato acho que o fundamental é isso, imperialismo segue sendo imperialismo, mesmo com cara de um republicano ou mesmo com cara de um democrata. E antes de dar o último adeus, a gente tem a nossa tradicional indicação de música. Isso, a música de hoje, então, é a da Joan Baez, The Partisan. Então, aproveitem aí a voz dessa cantora folk americana. Valeu, gente, até a próxima. É isso aí. This I could not do. Into the hills I vanished. No one ever asked me who I am or where I'm going. But those of you who know, you cover up my footprints. Change.